paz do Senhor. Houve um tempo em que eu reformei uma casa porque tinha problemas na fundação. E consertar a fundação de uma casa com as pessoas morando dentro é um caos. É muito importante ter uma casa construída com a fundação bem feita. Aí depois de construída, ela dura para sempre. E eu te pergunto, como é que está a fundação daquelas coisas que você espera? E como você tem guardado a prova das coisas que você não vê, mas crê? O que eu quero falar hoje é sobre a fé. É isso que a Bíblia diz sobre fé. É a fundação, é o fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos, mas cremos. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Como está a fundação da tua vida cristã? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.